Segundo detalhe, Jesus, sabendo disso, sabendo do quê? Que Judas ia traí-lo. Jesus ceou sabendo que Judas estava ali e que ia traí-lo. E olha, sabendo o que mais? Que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diga todas as coisas. E que ele havia saído de Deus e ia para Deus. Irmão, quando nós tomamos a ceia, temos que tomar a ceia como Jesus tomou. Mesmo que estejamos no meio da luta, da pior traição, mesmo que estejamos no meio do maior desafio, nós tomamos a ceia, sabendo o quê? Eu sou de Deus, vou para Deus, eu sei que o meu Pai tem o controle de todas as coisas, o meu Deus está no controle de tudo. É uma declaração ao inferno, anunciamos ao inferno, anunciamos às pessoas também, mas anunciamos ao inferno, não importa o que eu vivo, Jesus morreu por mim, o sangue dele está sobre mim, e ele me garante vitória, e eu tenho vitória, mesmo que alguém esteja me traindo, eu sei que vim do Pai e vou para o Pai. Foi assim que Jesus tomou a ceia. Terceiro detalhe, no meio de toda dor, Jesus permaneceu fiel ao que Deus havia instituído. Quantos irmãos, quanta gente, ah, não vou não, estou muito enfraquecido, estou muito, não aguento, eu desanimei. Outro dia alguém falou assim, não está resolvendo nada, estou frequentando a igreja, mas não está resolvendo nada, eu vou desistir. Fiel ao Senhor, Jesus foi fiel, está me traindo, mas eu sei que todas as coisas ele tem o controle, eu vim dele e vou para ele. Terceira coisa, Jesus pega uma toalha, um balde de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. No momento de dor, no momento de traição, no momento em que nós temos que permanecer fiéis, fidelidade, fé, convicção de que somos de Deus e vamos para Deus, vamos enfrentar essa e vamos vencer, é um momento também de humildade, de ser humilde. Jesus foi e lavou os pés dos discípulos. Quando chegou nos pés de Pedro, e quando a gente estuda mais o contexto, a gente descobre que Pedro tinha acabado de chegar, e Pedro provavelmente foi o último a se assentar ali naquela mesa. E provavelmente a água também estava suja. Nós estivemos lá nesse lugar, lá em Betesda, um centro de estudos em Jerusalém, e nós simulamos, nós repetimos todo o cerimonial desta ceia, do jeito que eles assentavam com os alimentos. E aquele guia ensinava que provavelmente Pedro tinha saído, porque Jesus tinha dado uma ordem a ele antes, e voltou e chegou, ele sentou no último lugar. Talvez a água estivesse suja demais. Jesus já tinha lavado os pés de todos os discípulos. E Pedro olhou aquela água suja. Não, Jesus, não precisa lavar meus pés, não. Ou talvez Pedro realmente tinha falado, Jesus, eu acabei de voltar, meu pé está mais sujo que todos. Nem vai adiantar, olha, a água suja. Não sabemos o que aconteceu. Sabemos que Jesus disse para Pedro, o que eu faço agora, você não entenderá. Mas lá na frente, você vai compreender todas as coisas, você vai discernir todas as coisas. Por isso que lá na frente Paulo vem e escreve, não tome a ceia se você não discerne todas as coisas. Já é tempo, Pedro, de você ter aprendido todas as coisas. Está na luta, está no problema, fica firme com o Senhor. Até traição, fica firme com o Senhor, seja fiel ao Senhor, não abra mão por nada, seja humilde, celebre a ceia, entendendo o que você está fazendo. Se você não entende agora, Pedro, eu vou te dar uma chance, lá na frente você vai entender, mas hoje, irmãos, o Senhor já deixou a sua palavra, que é a sua revelação, e hoje eu e você podemos entender. Por isso ele diz, não tome a ceia, se você não entendeu ainda. Se você não discerniu o corpo, se você não compreendeu, não faça isso, porque você vai estar trazendo maldição sobre si. Não é porque quem não é crente não pode tomar ceia, quem tem aquelas coisinhas de regrinha, não, tem um significado. Aquele que não foi batizado, que não é membro do corpo de Cristo, que não tem uma experiência real com Jesus, é melhor que não tome a ceia. Por quê? Porque está fazendo algo sem entender, está entrando numa tradição que é um anúncio espiritual, algo violento, algo poderoso, sagrado, solene, sublime, e eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender que é um ritual solene, que mesmo que eu esteja à beira da morte, como Jesus estava, ainda tendo que entender por que que ele vem aqui no meu prato e é o que vai me trair, e permanecendo fiel, meu Pai, meu Deus, eu vim dele, eu volto para ele, eu vou enfrentar tudo, e ainda ser humilde. Detalhes preciosos que o Senhor vai nos revelando através do pão e do cálice. Tomou o pão, que é o corpo, a palavra, é uma aliança. Uma aliança que se fundamenta na palavra em qualquer situação. Jesus disse, com este ato, bem, eu estou aqui indo para a morte, vou ser entregue agora, já vou despojar da minha túnica, vou lavar os pés de vocês, vou me humilhar e vou descer mais ainda até a morte, morte de cruz, vou me humilhar ao máximo, eu já sei que tem um traidor aqui, eu estou na pior situação, na pior condição que um ser humano nem imaginaria. Porém, eu vou me fundamentar na palavra. Isso significa comer do pão. Por isso Jesus comeu o pão naquele momento. Fundamentar-se numa aliança com a palavra. Não importa se eu estou fraco, não importa se eu tenho esse problema, não importa se eu tenho aquele outro problema, não importa se eu preciso urgentemente que Deus resolva isso, eu primeiro vou me fundamentar no corpo, no pão, no alimento, na palavra. Fazer isso, primeira instância. Jesus disse, ou melhor, Deus disse, lá através de Paulo, fazei isto, diga comigo, fazei isto. A primeira instância do que Deus está dizendo através de Paulo é, repitam o meu cerimonial, de geração em geração, até que eu volte. Segundo, me imitem, façam igual a mim. Mesmo que estejam sendo traídos, mesmo que estejam no meio da luta, mesmo que estejam no meio do problema, mesmo que estejam vislumbrando a morte adiante, se alimentem do pão, se fortaleçam no pão, porque se você se alimentar do pão, nem a morte prevalecerá sobre você. Lá na frente, você se levanta. Deus está dizendo através de Paulo, fazei isto, que é repetir o cerimonial e imitar a Jesus naquela mesma circunstância. E depois ele vem e diz do cálice, é a nova aliança. Aliança é algo que diz respeito hoje a casamento, a família. Por isso Jesus disse, vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Deus ensina isso através de Paulo, lá em Efésios. Porque Cristo e a igreja, marido e mulher? Porque uma aliança é um pacto para sempre. Uma aliança é um acerto nas regiões espirituais para sempre. E o sangue de Jesus é a maior prova de aliança. Eu faço uma aliança de sangue com você. Quando nós levantamos o cálice e tomamos o suco da uva que representa o sangue de Jesus, ele vem e diz através de Paulo de novo, fazer isso em memória de mim. Nós estamos nos lembrando de uma aliança que ele fez conosco. Eu posso até quebrar, mas ele não quebra. E quando um dos lados não quebra a aliança, meu irmão, ela prevalece para sempre. Se Jesus quebrasse a aliança porque eu pisei na bola ontem, hoje, alguns minutos atrás, nós já estaríamos fulminados. Mas Deus disse, Jesus, meu filho, você vai para fazer uma aliança eterna com os meus filhos. Quando Satanás olha para isso e ele tenta perturbar você, ele tenta te tirar do caminho, ele tenta destruir o que Deus já fez na sua vida, ele tenta arrebentar com você, com a sua família, com as finanças, quando ele tenta alguma coisa, e eu no meio de toda luta, até mesmo no meio da traição, me mantenho firme na palavra, eu estou dizendo: Jesus, eu acredito na aliança, eu acredito que o Senhor não larga a mão de mim, eu acredito que o Senhor está sobre mim. E Satanás sabe disso, não tem jeito de eu continuar contra ele, porque eu... Poderoso, o Senhor, o Rei dos Reis, permanece firme na aliança de sangue. É um cerimonial solene, sagrado, que anuncia nestas regiões físicas e nas regiões espirituais uma aliança. No verso 26, ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se não vivemos assim, não discernindo o corpo, somos vítimas, somos os que experimentam as coisas indo mal. Por isso Paulo ensina que alguns estavam doentes, fracos, e outros já tinham até morrido por participar da ceia, sem discernir, sem entender. Se eu não estou disposto a viver assim, então eu não posso realizar o cerimonial. É sagrado, é para os sagrados. Há uma linha tênue, irmão, entre a tradição humana e o sagrado. E o Senhor nos ensina lá em Hebreus 4, no versículo 12, que a sua palavra é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que faz separação entre alma e espírito. Entre inúmeras revelações de Deus nesse texto, nós podemos compreender claramente: quando a palavra de Deus entra, fica explícito o que é do homem, o que é da alma, das emoções, do sentimento e o que vem do Espírito de Deus. Por isso o pão, a palavra, o corpo de Cristo, Jesus, e é a palavra de Deus, o estudo das Escrituras, o entender e pôr em prática, que faz com que eu não viva apenas um ritual mecânico de culto, de missa, de reza, de oração, de pé de oração, de... mas viva as tradições solenes de Deus, os rituais e os mandamentos que Deus ordenou para que cumpríssemos e para que nossas gerações seguintes fossem abençoadas. Estou entendendo isso, Senhor.